Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. O homem de camisa preta chegou, chegou, chegou, vai. E é dançar demais. Vamos beber. Sarai de novo. Enche o copo até derramar. Alô, garçom, fecha a conta do bar. Hoje eu só saio daqui. Quando ela me ligar, fecha a conta e o troco cê pode ficar. Seu garçom, eu já te incomodei, nem me lembrou de contas tomei. Só te peço, se acaso ela entrar no bar. Só te peço, se acaso ela entrar. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo, todo embriagado e largado enquanto ela não chega. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, não tira ela da cabeça. Arte M Divulgações, o Moral essa de é São galera, Paulo. Dá tapa na mesa pra copo lá pra cima. Soraderô, soraderô, toque sorozão. Ao rio, enche o copo até derramar. Alô, garçom, fecha a conta do bar. Hoje eu só saio daqui. Quando ela me ligar, fecha a conta e o troco cê pode ficar. Meu garçom, eu já te incomodei, nem me lembrou de contas tomei. Só te peço, se acaso ela entrar no bar. Só te peço, se acaso ela entrar. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo, todo embriagado e largado enquanto ela não chega. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta, não tira ela da cabeça. Forte abraço a minha galera do Pará, Tocantins, curtindo o Sorozão. Eita, musicão, pra tocar nos paredões. Sorozão de novo.